Capítulo 12: A Multiplicação. Os ceifeiros recebem bons salários, e o fruto que eles colhem são as pessoas que são levadas à vida eterna. Que alegria aguarda tanto o semeador quanto o ceifeiro! Vocês conhecem o ditado: uma pessoa planta e outra colhe, e é verdade. João 4, 36, 37. Aquele que planta e aquele que rega trabalham como uma equipe com o mesmo propósito. Mas eles serão recompensados individualmente, de acordo com seu próprio trabalho e esforço. 1 Coríntios 3, verso 8. Aqueles que servem fielmente no reino recebem salários eternos atraentes e serão recompensados individualmente, de acordo com o próprio trabalho. Cada um de nós tem responsabilidades diferentes, mas todos os nossos chamados diferentes produzem um resultado: vidas sendo impactadas para a eternidade. Muitos acreditam que somente os ministros que tocaram milhões de vidas em público comparecerão nas primeiras fileiras do céu e receberão as maiores recompensas. No entanto, isto não é verdade. Deus não recompensa como homem, mas de acordo com as obras justas de obediência. Se ele recompensasse de acordo com os padrões humanos, as realizações empresariais seriam o foco do ministério. Como vimos no último capítulo, este absolutamente não é o caso. Deus julga e recompensa de acordo com o que fomos chamados para fazer, com o que Ele nos capacitou para realizarmos. Capacitados por graça. No ano 56 d.C., aproximadamente 10 anos antes de terminar a sua carreira, Paulo escreveu que ele era o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, verso 9. Isso pareceria estranho para aqueles que estudaram a história da igreja. Ele havia impactado todo mundo conhecido e realizado mais do que qualquer outro em seus dias. Não havia dúvidas de que ele era o maior. Então, como ele podia fazer uma declaração assim? A resposta encontra-se no que ele continuou escrevendo: "Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo." O mais interessante é que Paulo reconhecia que as suas realizações eram mais do que as de qualquer outro apóstolo, mas ele ainda se considerava o menor. A explicação para este paradoxo encontra-se em suas palavras: "Pela graça de Deus sou o que sou." Ele conseguia separar a si mesmo de tudo o que Deus havia feito através dele. Paulo estava plenamente ciente de que não podia acrescentar nada ao chamado de Deus sobre a sua vida, nem realizar nada além da capacidade que lhe havia sido dada. E tudo se resume em uma palavra: graça. Isto se aplica a todos os crentes com relação ao seu chamado. Deixe-me comentar sobre a minha própria experiência no ministério. Os livros que escrevi agora estão traduzidos em 20 idiomas em todo o mundo. O número deles está na casa dos milhões, e os testemunhos de transformação de vida são incontáveis. Em geral, as pessoas se aproximam de mim perguntando: "Qual o segredo por trás de todo o modo como escrevo?" Acho graça por dentro e penso no terrível aluno de inglês que fui, e também em como eu era um péssimo escritor antes que a graça de Deus se manifestasse sobre a minha vida. Eu levava horas para escrever um documento de 2 páginas em inglês, e eu tinha a impressão de que gastaria metade de um bloco antes de terminar o primeiro parágrafo. Agora, quando escrevo, as palavras saem voando de mim. Estou ciente, mais do que qualquer outra pessoa, acerca de quem é que escreve estes livros. Eu, na verdade, sou apenas o primeiro a lê-los. Fui entrevistado em um programa de televisão em rede nacional, e o foco deveriam ser as mensagens dos livros que escrevi. No entanto, à medida que a entrevista prosseguia, o entrevistador ficava mais concentrado em mim e nas minhas realizações, em vez de na mensagem. Comecei a me sentir muito desconfortável e busquei interiormente o conselho do Espírito Santo sobre como mudar o foco. Depois de alguns instantes, houve um intervalo em nossa conversa, e aquele foi o momento perfeito para interpor o comentário que o Espírito Santo me entregou. Então citei as palavras de Salomão: "Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já é, foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou." Eclesiastes 3:14. Então eu disse: Há uma multidão numerosa de pastores e ministros lá fora, fazendo o que Deus os chamou para fazer. Alguns estão supervisionando igrejas de 300 membros em áreas rurais. Outros estão ministrando aos perdidos e aos que sofrem nas nações em desenvolvimento. Eles semearam suas vidas nos campos missionários. Outros estão trabalhando nas áreas próximas ao centro das universidades, colocando suas vidas em risco diariamente para ajudar aqueles que muitos consideram de nenhum valor. E a lista é interminável. Você provavelmente jamais terá sequer uma dessas pessoas presentes neste programa. Mas muitos estarão nas primeiras fileiras do céu por terem sido obedientes ao que foram chamados para fazer e o fizeram com uma motivação pura. Continuei dizendo, com relação a mim, Deus me chamou para fazer um trabalho específico para Ele e o centro desse trabalho tem tocado muitas vidas e é por isso que você me convidou para vir a este programa. Entretanto, não posso acrescentar uma única coisa ao que Ele me chamou para fazer. Não posso aumentá-lo, aprimorá-lo ou fazer com que ele progrida pela minha própria capacidade. A única coisa que posso fazer é estragar tudo. E isso me faz temer. A atmosfera daquela entrevista imediatamente se tornou solene. O homem que estava me entrevistando, que também era um ministro internacional, compreendeu o que eu havia dito e mudou totalmente o foco do restante da entrevista, voltando ao tema da ministração ao povo. E isto é real para todos. Se você foi chamado para ser uma esposa, uma mãe, para servir no berçário de sua igreja local ou para interceder na sala de orações e fez isso fielmente até o fim, você será grandemente recompensada por sua obediência. Se você foi chamado para servir no ministério, nos presídios da sua igreja, para tocar vidas no mercado de trabalho ou para contribuir grandemente para a obra do ministério e fez isso de todo o coração, como se para o Senhor, fielmente até o fim, você será recompensado do mesmo modo que um evangelista que fielmente ganha multidões. A lista é interminável. Pessoalmente, creio que veremos muitos mais mães, homens, mulheres de negócios, líderes seculares do que imaginamos nas primeiras fileiras recebendo as maiores recompensas do Mestre. O exército de Deus na Terra. A Igreja de Jesus Cristo é o exército de Deus na Terra. Todos temos posições de escalão e dons para realizarmos a nossa missão. Anos atrás, minha esposa foi despertada pelo Senhor e Ele lhe mostrou em espírito este grande exército. Ela imediatamente me acordou às 4 da manhã, contando-me o que havia acabado de ver na visão. John, era um exército onde cada um sabia qual seu escalão, a sua posição e as suas responsabilidades. Eles marchavam em perfeita ordem e havia posições em aberto em todos os níveis. Eu vi as pessoas entrarem nessas posições. Vi você e eu entrando nos nossos lugares de serviço. Ninguém precisava olhar para o outro para saber para onde devia marchar. Estavam todos em perfeita unissonância, porque seus olhos estavam voltados para o Mestre. Então ela fez um comentário que particularmente chamou a minha atenção. Ninguém cobiçava a posição do outro. Todos estavam contentes em servir no lugar que o Senhor havia criado para eles. Tendo isto em mente, vamos voltar ao exemplo da casa feita sob medida. Lembre-se, com sabedoria edifica-se a casa, Provérbios 24:3. Há dois tipos de sabedoria com os quais podemos construir, um dos quais vem do alto e outro não. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3:13. Não importa o que façamos ou quanto pareça ser bom ou mal, se for alimentado pela motivação da inveja ou da ambição egoísta, estamos construindo com motivações carnais antibíblicas e demoníacas, que certamente não serão recompensadas. O dicionário Aurélio define inveja como desgosto ou pesar pelo bem ou pela infelicidade de outro, um desejo violento de possuir o bem alheio. Se encararmos o chamado de Deus com os olhos do mundo, então a inveja será inevitável. Havia pregadores que invejavam o chamado que havia sido dado a Paulo. Ele escreveu: "É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta." Filipenses 1,15. Aqueles ministros não estavam contentes com o chamado que Deus havia dado a eles e desejavam ter o sucesso de Paulo. Esta inveja era alimentada pela ambição egoísta deles. A ambição é um desejo ardente e forte de realizar algo. Quando ela é egoísta, o foco está em nós mesmos e não no bem dos outros. Esta motivação só produzirá desordem e lutas e abrirá porta para tudo o que é mal. A sabedoria que vem de Deus, por outro lado, alimentará a paixão pelo reino e não a ambição egoísta. Ela construirá de acordo com os desejos do mestre projetista, tendo os desejos do coração dele como motivação para o trabalho. A respeito desta sabedoria, lemos: "Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera." Tiago 3,17. A sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura. Em outras palavras, ela não tem duas faces, tendo uma aparência externa de santidade misturada com uma motivação invejosa ou egoísta. Sua motivação é ser fiel ao Mestre, aceitando suas atribuições com alegria. O seu alvo não é ser a maior, mas ser obediente ao chamado. Ela se regozija com o avanço do reino, quer ele ocorra através de nós ou de outros. A sabedoria que vem de Deus sempre tem seu foco no bem de outros e não de si mesma. Ela é pacífica, não contenciosa, não autoritária, crítica ou dominadora. A sua motivação interior é ver os outros andarem em piedade e cumprirem seus destinos. Há aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas. Há outros que amam as pessoas e encaram o seu ministério como um veículo para servir a elas. Estas últimas o fazem movidas pela sabedoria que vem de Deus. Outra característica da sabedoria que vem de Deus, como vimos no versículo acima, é a submissão. Quando estamos contentes em nosso chamado, seremos submissos à autoridade direta de Deus e à sua autoridade delegada. Vemos a situação geral da casa de Deus sendo construída, e há somente um arquiteto, um projetista e um construtor no comando. Ele delegou a sua autoridade, as suas habilidades e as suas tarefas a vários indivíduos na sua igreja. Aqueles que serão grandemente recompensados no tribunal de Cristo serão aqueles que permaneceram submissos aos que ocupavam posições acima deles. Os pastores associados que dividiram igrejas, as esposas que resistiram à autoridade doméstica de seus maridos para alcançarem seus próprios ministérios, os empregados que construíram seus próprios negócios enquanto eram pagos por seus patrões. Todos sofrerão tremendas perdas no dia do juízo, ainda que tenham produzido grandes resultados com a sua rebelião. Não permita que os resultados o enganem. Podemos ter grandes resultados e ainda assim estarmos em rebelião à autoridade de Deus. Veja Moisés. O Senhor disse a ele para falar à rocha e a água brotaria milagrosamente. Ele não obedeceu, mas em vez disso, por causa da ira, feriu a rocha. A água saiu mesmo assim, o suficiente para dar de beber a 3 milhões de pessoas no deserto. As pessoas provavelmente estavam dizendo entre si enquanto bebiam: "Uau, Deus ouve mesmo a Moisés, que poder!" Mas depois que todos tinham bebido, Deus chamou Moisés de lado. Ele disse que ele não entraria na terra prometida porque não obedeceu. Moisés tinha resultados, na verdade, resultados milagrosos. Mas resultados não são indicação de sucesso. A obediência, sim. A sabedoria que vem de Deus tem sua raiz no temor do Senhor, que é colocar a vontade de Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Aqueles que temem a Deus são inteiramente submissos à sua autoridade. Voltemos à visão de minha esposa. Ela contou-me cedo naquela manhã: "John, todos os guerreiros tinham exatamente os mesmos rostos. Em outras palavras, era um exército sem face. Isso mostra que Deus não tem posições para superastros ou estrelas. Entender isto nos impedirá de cobiçar o lugar que outras pessoas na igreja ou de nos rebelarmos contra a autoridade, a fim de galgarmos posições superiores. A nossa promoção virá de cima, somente se permanecermos plantados. Diferentes níveis. Nos evangelhos encontramos duas parábolas semelhantes. Entretanto, cada uma ilustra uma verdade diferente com relação ao tribunal de Cristo. A primeira parábola dos talentos enfatiza o fato de que nem todos os crentes recebem o mesmo nível de chamado e de dons. Jesus disse: "Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu." Mateus 25:14. O homem que viaja para o país distante é Jesus, e os servos representando os crentes. Um talento é uma medida em dinheiro, entretanto, como isto é uma parábola, o talento provavelmente representa outra coisa. Uma possibilidade que eu pessoalmente acredito ser verdadeira é o nível do nosso chamado e de nossos dons. Há certas pessoas que possuem níveis de ministério que alcançam nações, outras que alcançam cidades, e outras que alcançam grupos nos lares dentro da igreja. Outro exemplo poderia ser o de alguns escritores que alcançam milhões, outros que alcançam milhares e outros que alcançam centenas. Um outro ainda poderia ser uma pessoa que possuísse um dom para a administração, que poderia levar o ministério ao nível de uma mega igreja, enquanto outros só poderiam lidar com igrejas de tamanho médio ou menor. Observe 2 pontos importantes nesta parábola. Primeiro, todos os servos recebem alguma coisa, o que nos diz que não há uma única pessoa na igreja sem um chamado sobre sua vida acompanhado de dons. Segundo, os diferentes níveis de chamados e de dons dados a cada servo eram dados de acordo com a sua própria capacidade. No entanto, devemos nos lembrar que Deus nos dá habilidades. Não temos nada de valor que não nos tenha sido dado, pois as Escrituras declaram: "Pois quem é este que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido?" 1 Coríntios 4:7. Nesta parábola, o homem com o chamado e dons de nível 5 duplicou seus esforços investidos. O homem com 2 fez o mesmo. Eu pessoalmente creio que isso mostra que, ainda que Deus nos dê dons, precisamos cooperar com nosso trabalho a fim de alcançar o retorno desejado do Mestre. Entretanto, o homem com o chamado de dons de nível 1 provavelmente achou que o que tinha era insignificante. Considerou seu mestre injusto, intransigente e severo. Por que ele recebeu menos do que os outros? Por que eles receberam com uma influência em âmbito nacional ou municipal? Por que eles obtiveram a habilidade para pregar, cantar ou escrever e eu não? E daí por diante. Então ele escondeu o seu talento, não cumpriu seu chamado, usou seus dons para si mesmo ou em áreas que não traziam proveito para o reino. Depois de muito tempo, o senhor dos servos voltou e acertou as contas com eles. Os 2 servos que duplicaram o que lhes foi confiado foram recompensados com o mesmo elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mateus 25:21. O servo de nível 5 não foi elogiado mais do que o servo de nível 2, porque ambos foram fiéis e diligentes. Isto mais uma vez afirma que Deus só exige que sejamos fiéis ao que Ele nos entregou. O homem que só tinha 1 talento foi severamente repreendido e o seu Senhor ordenou que o que lhe havia sido confiado fosse levado e dado a um dos outros homens. Ele sofreu grande perda, enquanto que o homem que foi fiel ganhou ainda mais. Ao ouvir isso, reflito sobre o ano de 92, quando Deus me instruiu a escrever. Quase ri de incredulidade diante do que ouvi em meu coração enquanto estava em oração. Eu odiava a língua inglesa. Se alguém dissesse que eu iria escrever um livro, eu teria dito que essa pessoa estava louca. Entretanto, 10 meses depois, duas mulheres vieram a mim, uma delas 2 semanas depois da outra, e me entregaram a mesma palavra profética. John, se você não escrever o que Deus lhe deu para escrever, ele entregará a mensagem a outra pessoa, e você será julgado. Tremi e dei o passo de fé. O resto é história. Se eu não tivesse obedecido, outra pessoa teria escrito as mensagens, e eu teria perdido o talento que me foi confiado. Multiplicando o que nos foi dado. Já abordamos extensamente o fato de que não podemos acrescentar nada ao nosso chamado ou nossos dons. Agora vamos voltar a nossa atenção para a multiplicação do que todo crente tem. A outra parábola semelhante à dos talentos, mas imensamente diferente, demonstra esta verdade. Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Lucas 19, 12. Uma mina, assim como um talento, também é uma medida em dinheiro. No entanto, nesta parábola, cada homem recebe a mesma quantia, uma mina cada. Portanto, a mina não representa o nível do nosso chamado ou dom, como no caso dos talentos. Em vez disso, ela representa as verdades da palavra de Deus, o fundamento da nossa fé, o amor de Deus derramado em nossos corações e as bênçãos da aliança que são dadas a cada crente. Cada indivíduo recebe o mesmo. Ninguém recebe qualquer quantia extra de início. Esta parábola fala sobre o que cada um de nós, enquanto crentes, possui em Cristo. As Escrituras afirmam: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 1 Coríntios 3:21. E novamente: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1:3. Estas bênçãos são nossas em Cristo, mas é a nossa fé que se apropria delas e as manifesta aqui na terra. E é nossa obediência e nossa disposição em dar que faz com que elas se multipliquem. É por isso que o homem nobre, que representa Jesus, diz aos seus servos: negociai até que eu volte. Devemos tomar o que nos foi dado e multiplicá-lo para a glória de Deus. Examine o resultado daqueles servos. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Lucas 19, 15. O homem nobre repreendeu severamente o último servo, e a mina que ele tinha lhe foi tirada e dada ao homem que havia multiplicado a sua mina em 10. O mestre disse: pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nesta parábola, Jesus dirige-se somente a 3 dos servos, dos 10 servos. Mais uma vez, a diferença importante nesta parábola é que cada indivíduo iniciou exatamente com a mesma quantia. No entanto, um homem aumentou a 10 vezes e o outro 5, e o terceiro não multiplicou a sua em nada. Também vemos que as recompensas diferem de acordo com a eficácia com que negociaram. O sucesso deles terminou diretamente sobre quantas cidades eles governariam. A maneira como multiplicamos o que nos foi confiado determinará diretamente quanto de autoridade nos será confiado no milênio e no novo céu e na nova terra. Os fiéis governarão com Cristo, mas nem todos terão a mesma autoridade. A nossa diligência aqui determinará a abrangência do nosso governo com Ele por toda a eternidade. Observe que isto se baseia em todos nós, começando do mesmo ponto, uma mina cada. Assim, a esposa e a mãe fiel, que serve diligentemente na igreja, têm a mesma oportunidade que o evangelista, que ganha centenas de almas. Esta parábola demonstra que cada homem teve o potencial para multiplicar a sua mina muitas vezes mais. Com relação à nossa vida pessoal, podemos impactar e edificar o reino de Deus tanto ou tão pouco quanto desejemos. A escolha é nossa. Na verdade, de uma certa forma, somos ilimitados. Você pode hesitar diante desse comentário, mas permita-me explicar por meio de exemplos. Posso lhe dar muitos, mas apenas alguns abrirão a porta do seu coração para esta lei espiritual. Primeiramente, vamos ver as palavras do apóstolo Pedro. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória própria e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro 1, versos 2 a 4. A graça pode ser multiplicada em nossa vida. Tiago disse, antes ele dá mais e mais graça. É por graça que podemos fazer qualquer coisa de valor no reino. Esta capacidade é multiplicada ao conhecermos a Deus intimamente. É por isso que cada crente deve passar tempo de qualidade com Deus. Devemos orar, ler as Escrituras, ler livros inspirados, ouvir mensagens ungidas, todo o tempo buscando e ouvindo o Espírito Santo para termos a sua revelação. Ao fazermos isto, a graça é multiplicada em nossas vidas, o que nos dá a capacidade para fazermos mais. Descobri que quanto mais intimamente o conheço e aos seus caminhos, mais eficaz eu me torno. Se eu possuo um machado que tem uma lâmina muito cega, derrubar uma árvore pode demorar um dia inteiro. No entanto, se eu afiá-la, posso derrubar 5 árvores em um dia, utilizando a mesma energia. É isto que acontece quando a graça é multiplicada em nossas vidas. Trabalhamos com mais eficácia. Lembro-me de ter testemunhado uma parada de homossexuais nas ruas de Dallas, Texas, anos atrás. Durante 2 horas, eu falei aquelas almas perdidas sobre Jesus e eles simplesmente olhavam para mim como se eu fosse de um outro mundo. Alguns disparavam versículos de volta para mim tão rápido quanto eu estava falando com eles. De algum modo, eu sentia que estava dando murros em ponta de faca. Era como lançar sementes no concreto. Então o Senhor sussurrou para mim, "Busque-me e eu lhe mostrarei o que fazer." Nos 30 minutos que se seguiram, ele me dirigiu às pessoas e deu-me as palavras que eu deveria dizer. As palavras agora penetravam nos corações e 3 homens entregaram suas vidas a Cristo. Buscar ao Espírito Santo e ouvir a sua palavra falada em meu coração multiplicou os meus esforços. Vi isto em todas as áreas de minha vida. À medida que cresci na palavra de Deus, fui tendo a habilidade de fazer mais em menos tempo. Descobri caminhos, na verdade, que me economizaram horas, dias e até meses. As orações se tornaram mais poderosas, a presença de Deus mais forte, o impacto sobre as vidas mais eficaz. As Escrituras prometem o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em entendimento. A sabedoria multiplicará os seus dias e acrescentará anos à sua vida. Provérbios 9:10. 2 coisas nos são prometidas, mais anos, o que significa uma vida mais longa, e dias multiplicados também. Isso não significa mais anos, pois isto seria uma redundância, mas a capacidade para realizar mais na mesma quantidade de tempo. Em outro local, isto é descrito como aumento de dias, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão ano de vida e paz. Provérbios 3:2. O escritor fala de aderirmos à palavra de Deus, como Pedro mencionou acima. Observe que não apenas vida longa é dada, mas aumento de dias. Ela multiplica o nosso tempo. Multiplique dando. Qualquer pessoa que conheça Deus intimamente se torna um contribuinte alegre e generoso, porque o próprio Deus é um doador extravagante. Ele deu o maior dom de todos, seu único filho. Não tinha maior valor para ele do que Jesus, nada tinha maior valor do que Jesus. O Senhor nunca dá um presente insignificante e indiferente. Ele deu Jesus contemplando uma colheita multiplicada, que era de muitos filhos e filhas que entrariam para sua família, e a colheita continua chegando. Dar em fé é outra forma segura de multiplicarmos o que temos. Isso pode multiplicar o que possuímos para afetar as vidas para a eternidade, assim como o Pai fez com Jesus. Jesus nos diz explicitamente: por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. O nosso dinheiro usado da forma adequada pode afetar a nossa qualidade de vida no céu e na Nova Jerusalém, muito depois que ele se acabar. Como está escrito, ele, a pessoa benevolente, distribui. Ela dá aos pobres seus atos de justiça, bondade e benevolência permanecerão para sempre. 2 Coríntios 9:9. Os pobres não são apenas os pobres financeiramente, mas também os que são pobres de espírito. Uma pessoa pode ter milhões de dólares e ainda assim ser pobre de espírito. O rei Davi chama a si mesmo um homem pobre e necessitado. E, no entanto, ele tinha estoques de ouro e prata. Ao descrever a sua missão, Jesus disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres." Lucas 4:18. Houve muitas pessoas financeiramente abastadas às quais Jesus ministrou, mas elas precisavam da palavra de Deus. Ministérios são levantados para fazerem a obra de Jesus, para proclamar e ensinar a palavra de Deus aos pobres. Ao contribuir financeiramente para a obra de Deus, estamos semeando nos pobres e as nossas obras permanecerão para sempre. Não faz diferença quanto ou quão pouco você possui financeiramente, desde que você tenha uma semente, o que Deus diz que Ele lhe dará. Você pode multiplicar os seus esforços na edificação do reino. De quanto é essa multiplicação? Observe uma semente de maçã. Se você plantá-la, você finalmente receberá uma colheita de maçãs. Mas o mais importante é que dentro daquelas maçãs estarão muito mais sementes. Se todas aquelas sementes forem plantadas, elas gerarão muitas vezes mais e o ciclo continua. Com as nossas finanças, acontece exatamente o mesmo. Veja o que Paulo diz aos Coríntios com relação a contribuir. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:6. A nossa colheita multiplicada é diretamente proporcional a quanto semeamos. Observe que não é de acordo com o que Deus decide, mas de acordo com o que nós decidimos dar. Se nos propusermos em fé e amor a sermos generosos, então nosso dar será grandemente multiplicado. Aquele que supre a semente, ao que semeia o pão e ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 2 Coríntios 9:10. O Senhor aumentará o nosso estoque de sementes, semelhantemente ao exemplo da semente de maçã. Se a semearmos, teremos muito mais sementes e o processo continuará até que encontremos em nossas posses um celeiro de sementes que nos dará maior capacidade para abençoarmos os outros. Por meio da nossa disposição em dar, Deus também aumentará a nossa colheita da nossa justiça. É aqui que as coisas começam a ficar muito animadoras. Isto fala de aumentar a nossa colheita de recompensas eternas a partir das vidas que tocamos por meio do ato de dar, associando-nos a outros. A nossa disposição em dar a outros, principalmente aos que necessitam e que não podem nos pagar, nos trará recompensas tanto nesta vida como no dia do juízo. Com relação a multiplicar os nossos esforços para a edificação do reino, podemos fazer isto associando-nos ao Evangelho. Veja o que Paulo diz aos crentes de Filipos, que sustentavam seu ministério financeiramente. Todavia, foi certo, recomendável e nobre de sua parte terem contribuído para suprir as minhas necessidades e compartilhado das minhas dificuldades. E vocês, filipenses, sabem bem que nos primeiros dias do ministério do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo ou abriu uma conta de débito e crédito no tocante a dar e receber, exceto vocês. Pois até em Tessalônica vocês me enviaram contribuições para suprir as minhas necessidades, não apenas uma vez, mas duas. Filipenses 4,14. Observe que Paulo está falando da parceria dos crentes de Filipos com o seu ministério. Uma parceria se define como um relacionamento entre indivíduos ou grupos que se caracteriza pela cooperação e responsabilidade mútua para a obtenção de um determinado objetivo. Uma parceria saudável dada por Deus sempre dá aos indivíduos envolvidos a capacidade de fazerem mais do que poderiam sonhar fazer individualmente. Como já mencionei diversas vezes, Jesus nos deu a comissão de irmos por todo o mundo e fazermos discípulos de todas as nações, e não apenas convertidos. Esta atribuição envolve todos os crentes. No entanto, se todos os crentes estivessem no campo realizando esta missão em tempo integral, como o Evangelho seria financiado? É por isso que Deus dá chamados e dons diferentes às pessoas. O Senhor jamais pretendeu que os ministérios recebessem as finanças necessárias por meio da distribuição feita por anjos ou por meio de dinheiro caindo do céu. Em vez disso, Ele confiou ao seu corpo o privilégio de dar, o que cria uma parceria. Deus chamou e ordenou dons ministeriais para alcançar as massas. Como já foi mencionado, Ele dá dons especiais, habilidades e unção para cumprir este propósito. Ele não deu esta tarefa a todos, mas a alguns na igreja. O restante Ele comissionou e a Ele confiou outra parte integral. Isto inclui trabalhar, fazer dinheiro ou receber salários e alcançar aqueles que estão dentro do seu círculo de influência com o Evangelho. Entretanto, se você trabalha em tempo integral, como pode alcançar as massas? A resposta é por meio de uma parceria. Se você tivesse um produto que pode transformar as vidas, mas só pudesse produzir 2 por mês, seria impossível distribuir esse artigo em sua cidade, em seu país ou no mundo. No entanto, se houvesse uma empresa que tivesse a capacidade e a bagagem especial necessárias para produzir e distribuir milhares desses mesmos produtos por mês, você entraria em parceria com eles para realizar o trabalho. Ao fazer isso, você não apenas estaria alcançando as suas 2 pessoas por mês, evangelismo pessoal, mas também os milhares de pessoas adicionais que a companhia alcançou. Você teria, com efeito, multiplicado seus talentos e seus esforços através de uma simples parceria. Este mesmo princípio se aplica aos comentários de Paulo aos Filipenses. Ele prossegue: não que eu procure ou esteja ávido pelo donativo, mas interesso-me e estou ávido pelo fruto que aumenta o seu crédito, a colheita de bênçãos que estão se acumulando em sua conta. Filipenses 4,17. Observe a frase, o fruto que aumenta o seu crédito. Aqueles crentes de Filipos multiplicaram seus esforços no alcance e ensino de almas ao semearem financeiramente na vida e ministério de Paulo, por meio da parceria. Eles deram aquilo que é temporal, assim convertendo-o em algo eterno, e no processo ele também é multiplicado. Quando entramos nesse tipo de parceria, Paulo diz que teremos uma colheita de bênçãos que se acumula em nossa conta. Esta é a nossa conta celestial. Quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, não seremos recompensados somente pelas vidas que afetamos pessoalmente em nosso local de trabalho, em nossa vizinhança, em nossa escola, mas também haverá milhares ou milhões de outros que alcançamos e treinamos ao nos associarmos a ministérios da parte de Deus. É por esse motivo que as Escrituras nos dizem: dê generosamente, pois as suas dádivas voltarão para você mais tarde. Divida seus dons com muitos. Eclesiastes 11:1. É importante observar que isto não inclui o seu dízimo, 10% da sua renda, e isto deve ser dado à sua igreja local, Suas ofertas de parceria estão acima dos seus primeiros 10%. À medida que você der sistematicamente aos ministérios ordenados por Deus, você se unirá a eles quando eles tocam outras pessoas por meio do seu ministério. Você terá uma participação em tudo isso porque está em parceria com eles. Eis as boas novas animadoras. Quanto mais você investe, maior a sua recompensa. Saiba que Deus não julga a dádiva tanto pela quantia quanto pela sua fidelidade em semear. Deus, o Pai, está procurando dádivas de qualidade que venham do coração. Ele ama e abençoa isto, e não somente a quantia. Por exemplo, alguém poderia ser fiel e dar uma contribuição a um ministério de 30 dólares por mês. E ao fazer isso, é possível que haja algum custo pessoal para essa pessoa. Deus vê essa contribuição como mais do que financeira, pois ela é dada a partir da própria vida. E pode haver outro que dê 1.000 dólares por mês, mas essa dádiva advém da sua abundância. Não há nenhum custo pessoal ou sacrifício envolvido. Ambos são belos e valiosos para Deus, mas aquele que deu mais do ponto de vista de Deus foi o que deu 30 dólares. Esta dinâmica está ilustrada através da viúva que deu as suas moedas. Ver Marcos 12:41. Devemos ter em mente que Deus multiplica as nossas dádivas também nesta vida. Este movimento aumenta a sua capacidade de dar mais. As Escrituras afirmam: há aqueles que distribuem generosamente e se lhe acrescenta ainda mais. Provérbios 11:24. Pense nisso. O seu investimento não apenas cresce eternamente, mas ele também se expande no mundo natural, e isto lhe dá a capacidade de alcançar mais. É um ciclo que se renova e aumenta continuamente. Há 12 anos, um grupo de homens de negócios que conheço se reuniu e se comprometeu a destinar uma certa parte dos lucros de seus negócios à promoção do Evangelho. Isto começou de uma forma pequena, mas a cada ano que passava o valor crescia. Eles continuaram com essa parceria, contribuindo regularmente. Agora, a contribuição deles se expandiu a tal ponto que já deram mais de 120 milhões de dólares para o Evangelho. Eles pegaram a sua mina e a multiplicaram para os propósitos do reino. A recompensa deles será grande. Há um grande número de homens e mulheres na igreja cujos negócios são muito prósperos. Entretanto, muitos dão para o reino uma fração do que ganharam. Embora eles sejam extremamente prósperos aos olhos da sociedade, qual será o ponto de vista do mestre quanto ao que eles retiverem? Ainda que eles tivessem ganhado milhões, será que eles serão julgados como aquele homem que escondeu a sua mina? Eles não multiplicaram o que lhes foi dado em benefício do reino. Aqueles que vivem deste modo não são movidos pela eternidade. Por outro lado, minha esposa e eu conhecemos um homem que estava plantado em nossa igreja e que era muito ativo ali, servindo onde quer que fosse necessário. Ele sabia que não havia sido chamado para ministrar em tempo integral, mas para trabalhar no mercado de trabalho. Ele estabeleceu o alvo de viver com 10% de sua renda e dar 90%. Ele atingiu este alvo, mas com aqueles 10%, ele tinha um carro excelente e vivia em uma linda casa. A sua parceria com o reino fez com que seus negócios prosperassem e os seus 10% se expandissem. Ele aplicou os princípios de Jesus: aqueles que são fiéis no pouco serão fiéis no muito. Uma outra razão para entrarmos em parceria é que esta é a nossa chance de devolvermos aos ministérios que tocaram em nossas vidas. Paulo afirma: se nós semeamos a semente das coisas espirituais entre vocês, será muito se colhermos de vocês benefícios materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior e melhor medida? 1 Coríntios 9:11. Isto também se traduz no mundo natural. Se você recebesse um presente de um amigo, você não escreveria um bilhete de agradecimento para outro. Você agradeceria àquele que o abençoou, e ao fazer isso estaria estabelecendo um relacionamento. Deus pretendeu que fosse assim intencionalmente, pois quanto mais o ministério alcança e toca vidas, maiores se tornam as necessidades financeiras para que eles operem. Então, se todos que estão sendo tocados por aquele ministério devolvem financeiramente, ainda que seja as duas moedas da viúva, então as despesas para se prosseguir naquele nível de ministério e também para a expansão dele serão cobertas. Paulo conclui a sua declaração aos Filipenses dizendo: Mas recebi todo o seu pagamento e mais. Tenho tudo o que preciso. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito as dádivas que vocês me enviaram. Elas são aroma suave de uma oferta e sacrifício aceitável a Deus, e na qual ele tem prazer. E o meu Deus liberalmente suprirá, encherá até o topo cada uma das suas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:18. A promessa de Deus de suprir cada necessidade de acordo com as suas riquezas é feita àqueles que se associam aos ministérios. Se você dizima e se associa aos ministérios, você permanece firmado nessa promessa de Deus. Jamais terá falta de nada. Multiplicação através da oração. Outra maneira pela qual podemos multiplicar é através da oração. Assim como o fazemos ao contribuirmos financeiramente com os ministérios, devemos tocar vidas para a eternidade. Vidas que não encontraremos senão no céu, orando por pessoas, famílias, igrejas, cidades e nações. Também podemos tocar as vidas orando pelos ministérios. Em nosso ministério, temos parceiros financeiros e parceiros de oração. Um parceiro de oração é alguém que se compromete a orar pelo Ministério Messenger International diariamente. As pessoas geralmente me procuram dizendo: Estou orando por você todos os dias. Eu consigo sempre saber se elas fazem isto sinceramente ou se estão apenas dizendo isso. Aos que intercedem por nós, sinceramente digo: Esta é a maior coisa que você pode fazer para nos ajudar. E é verdade. Se as pessoas oram, mais vidas são tocadas e com maior impacto. A oração também fará com que Deus se mova nos corações para eles contribuírem para a sua obra. Então, se eu tivesse de escolher entre um parceiro de oração e um parceiro financeiro, eu escolheria o parceiro de oração primeiro. Entretanto, ambos são muito necessários. Multiplicação através dos serviços nos ministérios. Outra maneira de multiplicar é servindo aos ministérios. Há muitos auxiliares e membros de equipe na nossa organização, a quem Lisa e eu constantemente lembramos que eles receberão crédito no Tribunal de Cristo por cada vida que é tocada pelo nosso ministério. Sei disso por causa do que Davi diz a todos os seus homens quando voltavam das batalhas. Em 1 Samuel 30, encontramos o relato de Davi perseguindo os amalequitas e recuperando o que havia sido capturado e roubado do acampamento. Quando Davi e seus homens voltaram ao acampamento, alguns dos homens que haviam ido com Davi não queriam compartilhar as recompensas com aqueles que ficaram para trás para guardarem a bagagem. Mas ouça a resposta de Davi. Compartilharemos e compartilharemos igualmente, aqueles que foram à batalha e aqueles que guardaram a bagagem. Daí em diante, Davi tornou esta uma lei para todo Israel, e ela ainda é seguida. 1 Samuel 30:24. Davi é um tipo de Cristo. Assim a declaração, desde aquele dia em diante, Davi fez isto uma lei para todo Israel, e ela ainda é seguida. Me diz que isto se aplica ainda hoje, com relação a Jesus e a sua igreja. Tudo aquilo que um ministério alcança não é creditado somente ao líder no Tribunal de Cristo, mas a todos aqueles que fielmente serviram. Deram e oraram, ainda que eles não estivessem em cena no campo de batalha. A atitude é importante. Uma parte integrante de receber recompensas pelo seu serviço é a sua atitude. Como mencionamos anteriormente, não são apenas as nossas obras que contam, mas as motivações que alimentam as nossas obras. E a nossa atitude afetará as nossas motivações. Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Isaías 1:19. Lembro-me de um tempo em que eu estava muito árido em minha caminhada com Deus. Parecia que eu não recebia nada dos nossos cultos na igreja, e principalmente com as pregações do meu pastor. Eu certamente não estava florescendo. Eu trabalhava na equipe daquela igreja de 8.000 membros e me reportava diretamente ao pastor, mas tinha me tornado um crítico dele. Quando eu estava orando certa manhã, Deus falou comigo e me disse: "O problema não é o seu pastor, o problema está em você." Fiquei perplexo. Qual é o meu problema? O Senhor então me perguntou o que dizia Isaías 1:19. Citei o versículo acima, pois eu o havia decorado. Então ele disse: "Aí está o seu problema. Você continua dizendo que não se sente alimentado e está certo, pois você não está comendo o melhor da terra." Imediatamente repliquei dizendo: "Sou obediente, faço tudo o que meu pastor me pede." Então o Senhor respondeu: "Eu não disse: se for desobedientes, comereis o melhor desta terra. Eu disse: se quiserdes e me ouvirdes." Então o Senhor disse: "A obediência diz respeito às suas ações, e o querer diz respeito à sua atitude, e a sua atitude é péssima." O Senhor seguiu em frente, revelando-me como eu obedecia e até parecia ser submisso, mas minha atitude era de crítica, de reclamação e de julgamento, afetando assim a minha motivação em servir. Imediatamente me arrependi. No próximo culto, os céus se abriram. Recebi novamente dos céus. Derramei lágrimas enquanto meu pastor pregava, pensando em tudo que eu havia perdido durante meses por causa da minha atitude. Pouco depois, estas palavras de Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, se tornaram muito claras para mim, pois este foi o meu propósito ao escrever-lhes, a fim de testar a sua atitude e ver se vocês passariam no teste, para ver se vocês são obedientes e igualmente têm prazer em seguirem as minhas ordens em tudo, 2 Coríntios 2:9. Entendi que Deus testará a nossa atitude de submissão com relação à sua vontade para nós. Não estou falando aqui sobre tolerarmos aquilo que o diabo tenta lançar sobre nós, cujo preço Jesus já pagou para nos libertar. Devemos resistir firmemente ao inimigo pela fé, pela oração e declarando a palavra de Deus. Mas estou falando da nossa atitude para com o caminho que Deus escolheu para que andássemos nele. Paulo disse: "A atitude de vocês deve ser a mesma que Cristo Jesus teve." Filipenses 2:5. Ele não apenas bebeu do cálice que o Pai preparou para ele, mas o fez de boa vontade. Por esse motivo, Paulo nos diz: "E vos renoveis constantemente no espírito do vosso entendimento, tendo uma atitude mental e espiritual renovada." Efésios 4:23. Por quê? Porque a nossa atitude afetará as nossas motivações e no tribunal de Cristo seremos recompensados, não apenas por nossas obras, mas pelas nossas motivações que as alimentaram. Novamente, vejamos as palavras de Paulo. Porque importa que todos nós compareçamos e sejamos revelados como somos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o seu pagamento de acordo com o que fez no corpo, quer bem ou mal, considerando qual foi o seu propósito e motivação, e aquilo que realizou, com o que se ocupou e em cuja realização dedicou a sua vida e sua atenção. 2 Coríntios 5:10. Já me entristeci ao ver o quanto alguns se tornaram amargos servindo a Deus. Eles perderam de vista a perspectiva eterna e continuaram trabalhando. Mas a sua atitude passou a ser de enfado e as suas motivações a inveja e o egocentrismo. Isto mais do que tudo que eu possa pensar fez com que mais pessoas que começaram apaixonadamente não terminassem bem. É por isso que somos alertados, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Hebreus 12:15. Observe, a palavra diz muitos. Pude testemunhar isto por diversas vezes, em mais de 20 anos de ministério em tempo integral, e é de partir o coração. Na Amplified Bible, este versículo nos encoraja a exerçam a perspicácia e estejam alertas para cuidarem uns dos outros. Devemos falar palavras uns aos outros que impeçam que esta amargura se instale, porque não queremos ver os nossos amados caírem ou deixarem de receber o seu completo galardão devido a uma atitude enraizada que não foi confrontada. Minha esposa e eu somos vigilantes, principalmente com nossos filhos e nossa equipe. Por sermos chamados a viajar em tempo integral, nossos filhos receberam graça sobre suas vidas para lidarem com isto. Entretanto, não queremos que eles decaiam desta graça. Dissemos palavras a eles a fim de encorajá-los, proteger as atitudes deles e mantê-los fortes. Lembro-me que um dia estava sentado com nossos quatro filhos dizendo: "Meninos, vocês estão cientes de que viajam muitos dias por mês e a sua mãe também fica fora alguns dias por mês. Fazemos isso porque é o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Foi assim que o Senhor ordenou que tocássemos a vida das pessoas para a sua glória e edificação do seu reino. Vocês podem encarar o chamado de Deus sobre nossas vidas de duas maneiras. Vocês podem encarar isto como se seus pais estivessem sendo tirados de vocês e como se estivessem sendo roubados de ter uma vida familiar normal. Ou vocês podem encarar isto como o seu ministério e não apenas o de seus pais. A forma como este se torna o ministério de vocês é que vocês estão semeando os pais de vocês, enviando-os para ministrarem as vidas de milhares de pessoas, para cumprirem os propósitos de Deus. Se a atitude de vocês for esta, então vocês receberão a recompensa no tribunal de Cristo por cada alma que tocarmos. Se vocês encararem isto como algo que lhes é roubado, não receberão uma única recompensa pelas vidas que tocarmos. E então, meninos, tudo se resume em uma palavra: atitude." Eles captaram o que estava lhes sendo dito e o resultado foi que eles nunca reclamaram por termos de partir. Na verdade, muitas vezes em que Lisa e eu fomos evasivos sobre se devíamos aceitar um convite, eles nos encorajaram a fazê-lo. Temos um relacionamento fabuloso com eles e todos eles amam a Deus. Graças sejam dadas a Deus por sua maravilhosa graça. Agora, como resultado, eles estão multiplicando suas minas em uma idade bem jovem. Fiz o mesmo com a nossa equipe. Eu disse a eles: "Vocês podem encarar o trabalho aqui como um emprego. E finalmente vocês se cansarão e ficarão amargos e não receberão a recompensa no tribunal de Cristo. Ou vocês podem encarar as coisas como o seu privilégio de tocar em milhares de vidas. Com cada livro que vocês enviam, cada carta que vocês nos ajudam a responder, cada reunião que vocês organizam, vocês são uma parte vital do que Deus está fazendo para tocar as vidas. Ele ordenou esse ministério para tocar em vidas. Vocês são como os homens de Davi, que ficaram guardando a bagagem. Eles captaram o sentido disso e tiveram uma atitude maravilhosa. É minha função como líder declarar palavras de vida que ajudem a proteger essa atitude, embora a responsabilidade final seja deles. Manter uma boa atitude nos ajuda a multiplicar nossas minas e terminarmos bem. Deus está edificando a sua casa feita sob medida e que privilégio temos em sermos seus cooperadores. Então, não importa o quanto a sua parte pareça ser insignificante, lembre-se que cada parte é vital e você pode ser tão eficaz ou ineficaz quanto decidir. A minha esperança com relação a você é a mesma do apóstolo João: acautelai-vos, pois, para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão." 2 João capítulo 8.